para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, está autorizado ILS X-Ray na pista no 0, recorde estabilizado. Matheus, descendo para 2.000, bom, não, no meu amigo. A 17 baixo travado, Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, pouso autorizado. Pista no 7, vento 1, 00 grau, 059. Pouso autorizado, Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, está livre da restrição ESAP? Afirmo, vou Duna da presente. Duna, 3.2.4, descendo a 4.000. Salvador, boa noite, Gol na 645, passa 213 para 1960, uma informação excelente. Gol no 645, acione identificação dessa via, chegada bom, para o nível de voo 050. É, se até o 050 via bom, tem alguma possibilidade de eu voar pelo? Gol no 645, voe pelo. Ah, 3894, desço para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. Está autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2.000, autorizado ILS, 3894. no 645, desça para 4.000 pés, ajuste 1 no 0 no 2. 4.000 no 0 no 2, vou no 645. Uno 66, chame a torre. 118, decimal 95. 19, obrigado, daqui a boa noite, 1166 da Agulha, estabilizado, ILS, meia posto autorizado, pistão a zero, vento 10 graus, 059. Segurei o pouso, 1166. Xané 6143, acione identificação dessa via, chegada Banff, para o nível de voo 050. Via para o 050, 6143. Papa Romeo, Vitor, Tango Alfa. Meia dúzia de milhas para a posição Coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. A 3894, reduz a velocidade para aproximação final, chame torre 118 decimal 95. 295 reduzindo, 3894. Salvador, boa noite, T3894, 2 milhas para o externo. T3294, continua aproximação, guarde pista livre. 3894. 1166, sala 35, libera direita, 219. 21? 9. 9, obrigado. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 110 grau, 069. Livre pouso no 0, 3294. 645, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray da 10, reporte estabilizado por 645. Linha 1 no 43, em qual velocidade? Está com 3209, 6143. Gente, vou autorizar a descer via. Reduza para 250, o número 2 na aproximação agora. Reduzindo para 250 nós, descendo via, 6143. Fechando E61 no 43, desça a via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. Está autorizado ILS X-Ray da pista no 0, repasse estabilizado. Via para 2.000 pés, no 0 no 2, CVLS, vamos mandar estabilizado. 6143. Bom, no 645, confirme se está estabilizado. Ainda não, vou 645. Bom, no 645, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, eu vou no 645, passando aí a CA. Gol 645, torre 118, decimal 95. Obrigado. Salvador, é o Google, vou no 645. No 645, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 1, 0, grau, 0, 5, 9. Repouso na 1, 0, agora no 645. Eu vou para 4.000 pés e aguardo transferência. Guardando transferência, com a minha condição. Está fazendo de nave? ILS. ILS, 2.000 pés. 2.000, com a minha condição. controle é o 6143. Prossiga. A gente segue a aeronave que está próximo ao pouso agora? Afirma, a aeronave que está em à frente do senhor acabou de arremeter devido a não estabilizamento na aproximação. Mantém a via reporte estabilizada, o Xané 6143. Ok, sim, 6143. Controle de Salvador é o Gol 645, arremeteu. O ano 645, mantendo a proa, submantenha 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, aguarde vetoração para o procedimento. 2 mil no 0 no 2, aguardando proa para o procedimento 645. O ano 645, teria condições de informar o motivo da arremetida? Estabilização. Sente. Vetoração para o novo procedimento LF, curva esquerda, proa 355, seu limite é radial 360 Salvador. Esquerda na proa 355, limite é radial 350 Salvador. 350 Salvador, obrigado. Ano 645, curva à esquerda, proa 330, limite permanece. 330, curva na 645. 645, em caso de falhas ao atingir o limite, reassuma a navegação na proa de Tuna, reduzindo para 1809 e completando o procedimento LS X-Ray da pistola no zero. Em caso de falhas na proa de Tuna, reduzindo para 180 e completando o LS, vou ver com isso. Plano 645, curva esquerda, proa 280, limite radial 300 de Salvador. Esquerda na 280, 300 de Salvador, como no 645. Né, 6143, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 295, 6143. Alpha Delta Tower, good evening, S201, holding Delta Tower, 1. S201, Mete Position. Volo 645, curve à esquerda, proa 245. Primeira 245, volo 645. A 45, informa que seu limite agora é o localizador. Aguarde o último vetor para interceptar o ILS. É, limite localizador. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, 10. Reporte estabilizado. Reporte estabilizado com a minha condição. Xará 143, solo 51, libera direito 219. Direito 219, 143. Abraço aí, Carla. Essa tripulação está full HK, hein? Quer me final da mensagem? Sou 143. Entendi. Clear to take off runway 10 and 110°069. Clear to O 645 está estabilizado? Negativo, voo 645. Tabula chame torre, 118, decimal 95. 295, obrigado. China 6201, airborne at 53, departure control 120, decimal 8. 1208, China 6201. Salvador, agora 645, a 1 milha do Luiz S.A. Polo 645, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-5-9. Sempre pouso 1-0, agora no 645. Salvador, departure, do Disney, Ocean 6201. Ocean 6201, with a contact, don't take off. Climb flight level 360, via Silver 1, departure. Climb via Silver 1. Departure to 360, Shannon 6201. Controle Gol 966, sente informação Quebec, passo 230 para 150 na Prodetap. Gol no 966, acione identificação, mantenha Prodetap, desça para o nível 050. 050 na Prodetap, Gol 966. Ocean 620, confirm deviation. No deviation, following the path. Ocean 620, fly direct to Leda. Direct to Leda, Ocean 6201. De 5 sala 57, libera a direita, 2 no máximo. Decolar, pistão 020, 2 0 graus, 059. Decola tudo a 0 é o número 1 no momento. A proa de Duna ou do Indian Serra seria possível? Inicialmente não tem ITAP. Ok. Boa noite, chegou no 869. 869, ele manter o pistão no zero. Nem manter no zero, no 869. A 206 decolado 2100, controle Salvador 1208. 208. Controle Salvador, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem estuda para o nível 310 via saída PUC. via saída Pouca, subida ao nível 310 azul, 4206. Decolagem autorizada, pistão 0, via zona 20 graus, 059. Livre decolagem, 869. Channel 6201, contact CIF, frequency 125, decimal 1, if enable 128, decimal 35. 125, decimal 1, alternate 128, decimal 35, channel 6201, good night. Salvador, boa noite, 69. Boa noite, 69. Contato radar na decolagem, suba via Arboruno para o nível de voo 360. Via Arboruno, 360, 869. Voo 966, desça para 4.000 pés, ajuste no 012, voo Iduna. Iduna da 1869, informa o tráfego 1 para 12 horas, 30 milhas, rumo Nordeste. Tráfego da companhia, Boeing 737, cruzando 080 em descida. 7869. 1966, informa o tráfego 2 horas, 28 milhas, rumo Oeste, um Boeing 738 da companhia, cruzando 055 em subida. Paciente, bom, 966. 966, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, está autorizado LS X-ray da pista no 0, reporte estabilizado. Com 1.012, autorizado X-ray, reporte estabilizado, 966. 1869, Voe Elefa. Está presente Elefa, 1869. Frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685. Salvador, azul 2712, no ponto de espera. Azul 2712, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 1, 0 grau, 0,6 dúzia de nós. Alinhar e decolar, 2712. Voo 1869, cruza nível 160, chame Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, boa noite, 869. Voo 1966, confirme estabilizado. Campo Vista. Complete a final, chame Torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Decolada 10, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208 com controle azul 272, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 2712, decolado. Azul 2712, contato radar da decolagem, suba via, sai da Conde para o nível 1270. Via Conde é 1270, 2712. Sorrigão 966, final no 0, baixo de travado, campo aqui. 1966, pouso autorizado, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 0,6 dúzia de nós, QNH no 0, no 2. 1012, livre pouso no 0, gol, no 966. Bono 966, no solo 013, táxi à direita, chama solo 121, décima 9. Olibrão 219, Bono 966. 2712, dá presente, voe Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, azul 2712. Okay.